A sua conexão com já. É isso aí, começando mais um ano. Ano de 2010 chegando. Candia Groove. Primeiro programa do ano aqui nessa segunda-feira, dia 4. Hoje o programa não é ao vivo, é mais um programa gravado, porque todo mundo merece dar uma descansadinha, né? É isso aí. Então é isso aí. Tamo de novo aqui, nós três, né? Bem-vindo todos a mais essa segunda-feira, como sempre. Já tá ficando de praxe essa fala aí, mas já era. É isso aí, cara. É 2010 que chega nos dando força pra continuar na caminhada positiva, apresentando muitas reggae vibes. Reggae vibes. Esse ano promete. É isso aí, tamo no clima de 2010 já, né? Já feliz pra nós nessa hora, velho. Já é no novo, pá. Tamo gravando aqui, mas já tamo em 2010. Eu vou estar até trampando já. Máquinas do tempo e tal, aqui. Vamos até lá, gravamos esse programa pra vocês. E mano, é, sei lá, primeiro programa do ano. A gente ainda não tem nenhuma. Aliás, já tem uma data, velho. Dia 16 de janeiro. Galera de Brotas, fique esperto que vai ter uma festa de eletrônico alternativo. Festa se chama Tex. Estaremos tocando lá no Chill Out junto com mais vários DJs. Vai rolar no Jazz, etc. Temos essa data. Temos dia 30 de janeiro também. Já fiquem espertos aí em São Paulo. Os moradores de São Paulo. Reggae-matic Control no CCPC, junto com a Reggae-matic Crew. Já deixar um agradecimento aos caras aí de ter chamado nós, né? Respect. E bom, fora essas duas datas, o próximo programa é ao vivo. O que for surgindo aí de reggae aqui na região, a gente vai lançando pra vocês. Vamos curtir som? De som, é isso aí, galera. Pra começar o ano de forma amena, tranquila, escolhi aqui quatro sons: Gregory Isaacs, Easy, Take It Easy, Abyssinians, Declaration of Rights, Jacob Miller, Ammonite. E uma versão do Doom Song foda de achar que é suado de um dub. Ganja Groove, a sua conexão. Rastafari. Alô galera, aqui quem fala é o Benegão, é o seguinte, vocês estão sintonizados no programa Ganja Groove. Shoot them a loot, but we know evil by the rules. So easy, not easy, not take it so rough. Easy, not easy, Babylon too tough. isso aí, você está sintonizado em 95,3 FM aqui em São Carlos, região, essa é a Rádio Fiscar. Quem está ao redor do mundo aí conectado com a gente, está conectado pelo site www.radio.fiscar.br. É, os programas acontecem na maioria das vezes ao vivo. Quem quiser falar com a gente quando a gente estiver ao vivo, é só adicionar o MSN radiofiscar@hotmail.com. Lembrando que estamos na internet, em tudo que é coisa que você procurar, coloca lá no Google Ganja Groove, que você encontra MySpace, Twitter, Vimeo, SoundCloud, mil coisas aí da internet. Vamos de som aí, daqui a pouco a gente vai falar sobre esse ano de 2010 em relação ao que rolou em 2009. É isso aí, esse segundo bloco é meu, então a gente, pra começar a gente vai escutar Hop Town Lindo, The Word. Em seguida a gente escuta Al Campbell, African History. E pra fechar a gente vai escutar X-Clan. X-Clan que é um grupo mais tradicionalmente conhecido de rap, mas hoje tá, vocês vão escutar ele numa base de reggae bem louca aí, com participação bem louca. Então a gente vai escutar X-Clan com Culture United. É nóis, tio, nóis, tio. To the

part of man with roots and culture. Justice born, raise up your lighters. Smoke it up for the ancestors. Smoke it up for the freedom fighters that hold it down and protect the righteous. Smoke it up for the activists who stand strong in the struggle till the beast is dust. Sing a song to a jig, man, tan. Sing a song to a jig for the man. You hop and skip through hoops for the man. Sow your ass before you feed your land. So many struggle with the temp of the bubble. Broke food turned double and a double turns trouble. So many fabs just crumble to a humble and the hustle went wrong and the hoods lose muscle. Give thanks for roots and culture. A true and living soldier. Don't be that wanted poster. Zombie mind is fresh meat for the vulture. Walk like you're chosen. Selassie and Gandhi. Walk like you're chosen. Like Grand Verb and Marley. Culture united, divided before. Culture united, we must stand tall. Culture united, freedom for all. Culture united, love of a war. Yeah. Suckle down now, Brother Jay. Watch it. Boom. So East Coast. Culture. West Coast. Culture. Down South. Culture. Hip-hop. Culture. Dancehall. Culture. Reggae. Culture. Hood boy. Culture. Yeah. Drum rock. Culture. Say this a music, come be story top. Your ears say that the struggle rough. Fire tell if we turn it up. Same thing goes for foreign and a radio better burn it up. Trample Babylon and them pass out. Tell them we hurry up. Who's open to the cause? You see all the youths them living up. Get up, stand up, not giving up. Royal queen and kinging up. Wearing all our suit that a camouflage. That a X-Clan. That a tough gun. That a ghetto youth. Culture. And then you see all the youths that treading up. See them come go dreading up. Blaze and fire reading up. Lord, that a roots man. Culture. That a African. Culture. Revolution. Culture. That a rebel. Culture. And now the movement gets so massive and so large. Missy bus and truck and car and on your wall in a garage. Yeah. Some still fight one another and some still can come together. Lord. And that a real bad card. Culture united, 12 jewels on the crown of the ones that bust the spit. Hammer time boy, and it's straight legit, and it's strictly roots and no counterfeit. This conscious living is not a myth, just free your mind and the rest is gift. Walk the rift and brave the cliffs, to the highest ground, our blood is gift. Point in the sun where the earth reflects, manifest fertile and the rest is blessed. North to the south, from the east to the west, conscious power and there's no contest. 029, gotta be on time, all being born to the sound of the rhyme, all being schooled to the sound of the time. Culture united, prophets of time. East Coast, West Coast, down South, culture, hip hop, culture, dancehall, culture, reggae, culture, hood boy, culture, drum rock, culture, East Coast, culture, West Coast, culture, down South, culture, hip hop, culture, dancehall, culture, reggae, culture, hood boy, culture, drum rock, culture. Foi o primeiro programa do ano do Ganja Groove. Espero que vocês tenham sentido com a gente essa vibe. E bom, antes do último bloco aí então, né? Lembrar aí, 2009 foi legal pra caramba. Fazer uma breve retrospectiva de tudo que aconteceu pra deixar a galera ligada e mostrar que esse ano aconteceram várias coisas. Foi um ano de muita conquista. E pra esperar que 2010 o bicho vai pegar. E eu gosto sempre de deixar um puxão de orelha, velho. Que nem meu coroa fala, às vezes a gente tem que ser um pouco azedo, né, velho? Então, não, mas tô brincando, mas assim, mano, hoje o puxão de orelha vai pra galera que reclama, que fala que não tem nada, que não sei o que, não sei o que lá, mas quando tem, não cola, tá ligado? Então é só ficar esperto, porque, velho, vira e mexe tá rolando muita coisa legal em São Carlos e Araraquara, aliás, na região. E também, mano, uma galera do Brasil queria colar em São Paulo pra ver certos eventos, você tá em São Carlos, você tá 300 quilômetros de São Paulo, isso em relação ao Brasil, aí você tá perto, tá ligado? Você agiliza, vai de vez em quando lá pegar um rolezinho. Gente, recomendo. Então é isso aí, galera. Para de reclamar e cola nos eventos firmeza quando rolar. É isso aí. Isso aí, galera. Começando a falar do ano de 2009, acho que nada mais justo começar no mês de fevereiro, né? Janeiro aconteceu alguma coisa também, mas fevereiro que rolou o primeiro Carnarreg. E foi foda. Foi foda, foi o primeiro, acho que, grande encontro de sound systems do Brasil inteiro, meu, negada do Brasil inteiro mesmo. Máximo respeito a todo mundo que colou, máximo respeito à galera que ajudou, que deu um corre junto com a gente. Foi foda, foi foda. Ó, reafirmando e confirmando, foi realmente, não se tem notícia de um evento de carnaval de reggae no Brasil que tenha reunido mais de, como a gente reuniu aqui, mais de 10 estados do país, representados Respect. Ali pelos seus selectas, MCs, etc. E, mano, 2010, a galera já meio que tá sabendo, e 2010 não vai ter carnaval. Mas a gente explicou lá, quem quiser saber direitinho, entra na comunidade do Carnareg, tem toda a explanação lá. Mas, mano, é só uma respirada. A gente espera em 2011 aí vir com tudo, não desanimem. É, e não desanimem de 2010 também, de repente ele aparece de uma outra forma aí. Deixa acontecer. Deixa acontecer. É isso aí. Agora a gente também vai fazer uma recapitulada da galera que a gente pôde trazer pra vocês curtirem no ano de 2009, certo? Então aí, eu vou falar alguns nomes e a gente vai comentando aí, beleza? Primeiro, Fepa, Muamba Sounds, Respect. Já veio duas vezes aqui na festa que a gente intitula Big Bang Pow Pow, porque é a festa que a gente destina a tocar Dance Hall. Todas as vezes que ele veio foi legal pra caramba. Foi. Uma foi melhor que a outra aí. Um salve pro Akaider, que veio com ele uma vez. Exatamente, esse foi o segundo ano que a gente pôde fazer a Big Bang Pow Pow. E aí, sei lá, de repente virou tradição aí. Vamos ver, né, um terceiro ano aí. Ah, aguardem em 2010, Big Bang Pow Pow vai ter de novo. Exatamente. Deixa eu, também, só lembrando aí do Fepa, que foi uma conquista grande, não em São Carlos, mas em termos de Brasil até. Foi um evento que rolou em São Paulo dia 1º de agosto, que foi a primeira Sound Clash. E na São Paulo, faz parte da retrospectiva. Que foi Muamba versus Jurassic Sound System. E foi foda, o Stranger foi rosto. A gente já comentou sobre ele em vários programas. E fica aí a dica, 2010 vai acontecer também, vocês podem ter certeza, galera. A gente trouxe no terceiro Festival Contato, a gente pôde trazer o Dub Versão, Sistema de Som. Conta aí. Trouxemos a Dub Versão lá no Galeria, eles gostaram, se sentir em casa, porque o Galeria é um pico que, infelizmente, acho que 2010 ainda não dá pra falar, mas acho que não ia mais rolar, enfim, se continuar rolando, da hora. O Galeria, que é um pico que, sei lá, se assemelha assim no seu espaço com o Rolê Clube, então Dub Versão chegou, se sentiu em casa, o som ficou montado de um jeito massa, né, perfeito pra galera curtir. E, mano, chegou geral aí, né? De várias cidades, justamente pra curtir o Dub Versão. Lotou. E a galera pôde finalmente aqui, a galera da cidade e das cidades ao redor que nunca tinham visto o Dub Versão antes, puderam sentir o gravão de verdade mesmo, bater. Bate no peito, foi foda. Máximo respeito à galera do Dub Versão. Logo em seguida, dando continuidade no ano, trouxemos. Falar dos cantores agora, então. Beleza? A gente trouxe o Pump Killer, a gente máximo trouxe respeito, o... Máximo respeito, original do interior paulista. Bing Eye. Máximo respeito, lá do Rio de Janeiro. A gente teve o prazer de estar tocando junto com o Taroba, com o Cartel, com o DTR, com o Alemém, Mentes Alienadas. Máximo respeito, lá de São José do Rio Preto. É isso aí. E a gente trouxe também de Seletor, Has Wellington, Fire Dub. Máximo respeito também, veio, trocou uma ideia, o cara gravou um programa com a gente aqui na rádio. Programa, velho, a gente já fez vários legais, tivemos muitas entrevistas a dele, foi uma das que vale a pena conferir. Big up, Has Wellington. E pra não deixar de ser, né, cara, os caras já são de São Carlos, né, velho? Vem uma vez por ano, pelo menos, pra cá. Uma? Os caras, 2009, os caras estavam todo fim de semana aí tomando cerveja, velho. É, vamos alugar uma casa. Trombava na padaria, na fila da padaria, falando de Sound Clash com a vizinha do cara lá. É, velho, pelo amor de Deus, velho. Strandia, Rafa e Will, Ragmatic Crew, Zion Brothers, Boomshot, Moambessa, tudo a galera. Respect. Respect total, mano. E aí, galera, a gente vai ouvir um especial agora que o Fredão preparou. Fala aí um pouquinho mais aí, Fredão. Pô, a gente vai curtir um bloco agora. Na verdade, todas essas músicas vocês já ouviram ou aqui no programa Gandia Groove ou nas nossas discotecagens. Hoje elas estão todas juntas num bloco só pra vocês poderem apreciar com calma. Na verdade, não são todas as que a gente... A gente não ia fazer isso, né, velho? A gente fez um bloquinho aí com... algumas dubplates, algumas músicas exclusivas nossas que, bom, aproveita aí, curte aí. Esperamos que foram gravadas no ano de 2009, né, velho, por cantores bem legais aí. Tem até outras de 2008, tem uma de 2008, né? Tem 2008. Enfim, mas não tem tudo, né, velho? Não tem tudo ainda, calma. E eu queria deixar aí, cara, um salve pra que todo mundo comece o ano bem. E queria deixar um salve especial, que no programa passado a gente dedicou dois blocos a ele. E nesse programa a gente... Eu vou dedicar o cara aí também, que é o brother Sorrisão, que vai Xandão, passar um tempo fora aí, vai voltar pra terra da Berro, pra Brasília. Ah, o Xandão, quem acompanha o Ganja Groove aí, que sempre viu ele surgir com a gente, crescer com a gente aí, tipo, fazer parte de toda essa cena aí. Com certeza a galera ia sentir falta, ia vir perguntar, né? Ô, cadê o cara, mano? Pá? O cara vai passar um tempo lá em Brasília, né? Passa rapidão. Vai lá trampar, juntar um dinheiro pra voltar pra cá com caminhão de disco. É, com uma grana nervosa aí pra fazer um evento pra nós, né? Tô sabendo dessa ideia. Um evento de graça de reggae, pá, nervoso. É, então, ah, então. Sabendo, magnato do reggae. É. E também aí, cara... Mandar um salve pra galera do Megaton de Brasília aí, que tá participando do Sound Clash BR na comunidade. Escuta lá, entra lá, escuta no MySpace, volta na comunidade, Sound Clash BR. E se tudo der certo, o Xandão logo menos vai estar tocando com os caras lá, uns sons, né, velho? Fazendo parte, adota o menino aí, mano. Não vai se arrepender aí na Dance Hall Digital Style. Feliz ano novo pra todo mundo, galera. Feliz ano novo. É isso aí, segunda-feira que vem a gente tá de volta ao vivo. É isso aí, eu queria agradecer a todo mundo do Ganja Group aí, os que não estavam presentes, porque esse tempo aí que a gente tava junto foi foda. É isso aí, até a próxima aí. Um grande abraço. Ganja Group. Tchau. Salvei Marcos Moza, Yangar, Vegan de Luther King, Haile Selassie, Malcolm X, Steve Biko. Salve Zumbi, Ganga, Zumba, Ayman, Nelson Mandela. Big up, Ganja Groove, conscientizando a galera. Yes, I! Ra! Aqui é de Arubanto, ligado no programa Ganja Groove, sim! Yeah, a bad man champion, you know the Ganja Groove, it's a rough. Champion, born to win, not born to lose. This is one of the songs I choose. Yeah, say Ganja Groove in on the clash, he made the best. Son boy pushing in a bulletproof vest. He coming on the east, he coming on the west. We kill it feels like we gonna put them to rest. With an update, we come to eliminate. Son boy, them is in a ball that pass the date. Say don't forget tonight, it is a big song clash. Ganja Groove in a the dance and come for mash. You lick a song boy, idiot you die. You go to you mama and you kiss her bye bye. You go to you papa and you kiss him bye bye. You go to you brethren and you kiss him bye bye. You tell him again, Ganja Groove, but you kill me dead. We compete something not in and feel me at the lead. From the machine, he's a semi-19. He come in at the gun and he cool it and clean. We tell it on the cool in a deadly. Ganja Groove, the ticket A Bondi. Say Ganja Groove, take you to the cemetery. Somebody dead, dead and buried. Deep in the earth, earth, deep in the ground. Say coming on bomb tonight, you know fuck around. Ganja Groove, you like the champion song. Say Ganja Groove at the number one down the gun. They coming out the bell, nobody on the scene. Ganja Groove, that the killing machine. Me coming out the dance, we be dance of skill. Say tonight, tonight, tonight. Jump it on the hill. Say blood a gone, run. Blood a gone still. Ganja Groove, you know he might bomb the kill. Oh, hey, some boy you die. Tis Ganja Groove when you say gone bye bye. Some the champion sound that pick up on my round. From San Paulo out to Chicago, me taking a bunker to a bomb Rio. We get crossing on the plane, we crossing on the boat. Say this is some worldwide, it might be good. Say Chamber One Church Show coming out so-so. Coming out bomb, this ain't a level, let go. Ganja Groove, tonight to dead some pussy hole. Then they go on this. conexão. Conexão, Rio de Janeiro, São Carlos, sem escala. Quem tá ligado, não se ilude. Ganja Groove, povo sobrevivente no suor e na raça. Luta pra viver e não se cala, se cala, se cala. Povo resistente, força que não se acaba. Luta pra viver e não se cala, se cala, se cala, se cala. E não se cala, se cala, se cala. Espírito combatente, guerreiros do terceiro mundo. Sobrevivente no suor e na raça. Além da alienação, além dessa trapaça. O povo com saúde e educação é uma ameaça aos donos do poder, ao domínio das massas. Guerreiros do terceiro mundo é o que somos. Esperança e coragem direto dos cromossomos africanos, humanos, sul-americanos. Resistentes, rebeldes em tempos insanos. No planeta bens materiais suficientes pra promover o bem-estar de todos os presentes. Porém, o pensamento que domina é o que não entrava na China. Capitalismo selvagem doutrina. Vendem a alma do povo por alguns trocados. Terceiro mundo, democracia não são elementos combinados. No jornal, materialmente, profissionalmente, frequentemente. Imagens, mensagens de impacto pro subconsciente, as ilusões. São muitas, mantenha-se atento e resistente. Seu cérebro é um recipiente. Preencha-o, preencha-o corretamente. Então, vibrações positivas pra ele são como um repelente mal. Ganja Groove. Vene Grun, na missão, conexão, Rio de Janeiro, São Carlos, quem tá ligado não se ilude, sem escala, Ganja Groove. Zing Fans Flat, Zing Fans Flat, isso! Yeah, man, man. By the sound of the world, a Ganja Groove song. Big up a bad man friend them. Dirty Sample, Fred Gomez. Hear me the man giraffe. Long time, them egg get shoot off. Them violate, them shoulda do it. Big up Johnny. Hear me the man them flatten like a fucking bomb. Yeah, stumble. Hey, call it undertaker, cause some boy won't take a paper. Clap them with the yammer, make them blow like a paper. Hear them get to run, me ask them, hear them get to hide. Drive with them for food, they just commit a suicide. Yeah, in a Jamaica, we don't like no player hater. We don't like no spy, no informant, no traitor. Hear them get to run, me ask them, hear them get to hide. Drive with them for food, ganja, hey. Them a pray, we on my portal, we get. Have them power, we not so got it, pussy, them a bait. We no afraid of no, no, no, we a tell you that straight. Now go get the chance to bust the food out of our plate. Yeah, them a watch what we cash it. We stash them off, we snatch it. Go to food, we catty, choose it tight up and she catty. Shotty on the mat, you want me it just like a hacky. When the boss, knock, talk, ya. Yeah, me no, call it undertaker, cause some boy won't take a paper. Clap them with the hammer, make them blow with like a vapor. We them get to run, me ask them where them get to hide. Try for take a food, they just fight, that's what we said, yeah. You know Jamaica, we no like no player hater. We no like no spider, informer, and no traitor. We them get to run, me ask them where them get to hide. A ganja groove, dirty sample. Don't bad mind me, how so we care. No love for so we living, car we rolling like star. What we see with my shop, now what we reach for. Now go see we joke, so tell if I run bad. Hey, go for we mash up, but then I go see happen. Fitness out the fitness, and we not drop the button. Who do over even so the wicked child rotten. Ganja groove, hey. Call it on the paper, cause somewhere won't take a paper. Clap them with the yammer, make them blow like a vapor. We them girls to run, we ask them where them girls to hide. Try for take for food, they just commit a suicide, yeah. In a Jamaica, we no like no player hater. We no like no spider, informer, and a traitor. We them girls to run, we ask them where them girls to hide. Try for take for food, they feed groups. Ganja Groove, Essa estrada cabulosa, Babilônia, vai meditation ameniza. Eu quero fogo pra queimar todos aqueles que te vampirizam. Já de convicção, disciplina e redenção. Receita pra enfrentar o caos da Babilônia. Ganja King, Ayanai, Ganja Groove na missão. Levando consciência e mensagem através do som. Vai, vai, vai, bam. Nessa estrada cabulosa, Babilônia. Vai, meditation, ameniza. Eu quero fogo pra queimar todos aqueles que te vampirizam. Já, já, convicção, disciplina e redenção. Receita pra enfrentar o caos da Babilônia. Essa estrada cabulosa, Babilônia. My meditation ameniza. Eu quero fogo pra queimar todos aqueles que te vampirizam. Já, já, convicção, disciplina e redenção. Receita pra enfrentar o caos da Babilônia. Ganja King, Ayanai, Ganja Groove na missão. Levando consciência e mensagem através do som. Vai, vai, vai, vamos. Ganja Groove Killa Sound. Isso é Ganja Groove Killa Sound. Pigrin ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding Killa Sound boy. Essa estrada cabulosa, Babilônia. My meditation ameniza. Eu quero fogo pra queimar todos aqueles que te vampirizam. Já é convite. Disciplina e redenção. Receita pra enfrentar o caos da Babilônia. Ganja King, Ayanai, Ganja Groove na missão. Levando consciência e mensagem através do som. Vai, vai, vai, bom. É Ganja Groove, Killa Sound, Killa Sound, Killa Sound. Tetra, pick up, pick up. Signal clear. Ganja Groove. Make them know, say, oh, them boy they need to improve. Black blonde boy, kick them out of them shows. Dice the giver. Star boy. Some here say Dirty Sample. Some here say, oh, Fred Gomez. Jarif. Network. Bigger Johnny. Only some more, hey, Bumba Clark. Them are no bad man, pretend them a pretend. Them can't defend it when time we they kill it to them. Them are no bad man, a real good good them. Them no bad like Ganja Groove them. Yes, them are no bad man, pretend them a pretend. Them can't defend it when time we they kill it to them. Network. Them are no bad man, a real good good them. Them no bad like Ganja Groove. Bumba Clark. No waste bullet in your face of every bullet. No play Russian bullet. Put it on the hey. Pussy them a talking like some old golly money. But I'm tearing my wallet. Blood look fit and right. Them say clear go where. When bad man roll car. Bigger Johnny them no play. Get pussy it. This today them fade get away. Them old body decay hey. Sure. Them a no bad man pretend them a pretend. Them can't defend it when time we taking it to them. Them a no bad man a real good good. And them no bad like Ganja Groove. Listen. Moments. Them a no bad man pretend them a pretend. Them can't defend it when time we taking it to them. Them a no bad man a go go damn them. A dice to bomb a clock lawgiver. Who a good a take a plane. A surface ship we find them quick. We rubber grip. We bust them lip. Friend of it. Put in the extra clip. Rock and dip. Pop off it. Now see them split. Family with them in a mill chip. Pussy we no afraid a good a bad like Dolphin. I tell them step aside. We are glad when go hide. Them get paranoid. Them off it take the other side. Buck up Ganja Groove and go hide. Hey, cho. Them a no bad man pretend them a pretend. Them can't defend it when time we take it to them. Them a no bad man a real good good. Them a bad like bigger than with them. Ganja Groove no waste bullet in your face. I will be full it. No play Russian roulette. Put it on them. Pussy them a chucky like some old gully mullet. But enter my wallet, bad luck, tell them say. Hey, bubuzão, olha esse estonho, pra multidão que aguarda, aguarda. Na caixa de sonhos, mais decepções e menos mágoas. Deságua, que é muitas águas, vem um fluido, tudo minha alma, minha calma. Minha calma. Quando o dia de hoje parece o de ontem, me mostram de novo, se esconde. Possível pensar positivo quando a poesia encobre os montes. Eu escalei, cantei com a minha alma e me encantei. Fácil que vejo é o retrocesso da espécie, mas não cesso de clamar por dias melhores em minha prece. Faço da positividade a minha essência vital, guiado pela fé, driblo os tentáculos do mal que ronda e manipula a massa através da mídia. Escraviza pela ostentação e pela ilusão da moda maldita. O seu dinheiro excita e compra a confiança do cético. Sobre eles derrama o cálice da ira de Jah. Agora de um modo poético, as vibrações positivas que induzem minha caligrafia são as mesmas que abalam a Babilônia e toda a heresia. Derrubam as máscaras dos que ocultam a verdade, tentando transformar em utopia a igualdade. Será que ninguém percebe que ela é a solução pra tudo? Só ela é a solução pros males do mundo. Infelizmente o governo é cego, surdo e mudo, mas reaja. Vamos lutar para que haja melhores condições, prosperidade a quem se engaja. Com o positivismo já visto a nova Jerusalém, e com ela o fim do conflito contra os seres de bem. O que penso vai muito além do que posso expor nessa canção, mas que ela possa levar o poder positivo até seu coração. Subi louco, coletividade, negatividade zero. Positividade eu desejo pra você, eu sempre quero. Subi louco, coletividade, negatividade zero. Positividade na vida é sempre o que eu espero. Veja grupo, sistema de som, negatividade zero. Yes, I, tchau, Rastafari. Veja grupo, sistema de som, negatividade zero. Yes, claim, Alessio Lassiai. Então, positividade é o lema, não importa o seu estado. Momentos ruins, todo mundo passa, não se sinta bloqueado. Essa é a verdadeira aprovação. Vencer nossos problemas tem que ser a intenção, pra deixar mais calma a mente e o coração. Eu penso em dia a dia, eu planejo a minha ação. Já é eu e eu maior, já é eu e eu em reflexão. Já é eu e eu maior, já é eu e eu em evolução. Mas não se engane, não adianta clamar a dia. Uma atitude você não tomar, ele não faz nada por você, não faz. Se você não tiver o verdadeiro proceder da paz. Quando eu faço reggae eu penso no bem, junto com o rap eu digo amém a essa conexão que tá estabelecida. Subi louco e cante a groove na vibração positiva, unindo as raízes que vieram lá de trás. Agora a gente tá junto, ninguém segura mais. Veja groove, sistema de som, negatividade zero. Eu e eu, já Rastafari. Veja groove, sistema de som, negatividade zero. Eu e eu, subi louco, coletividade, negatividade zero. Não, positividade é o que eu desejo pra você, é o que eu sempre quero. Subi louco, coletividade, negatividade zero. Positividade na vida é sempre o que eu espero. Subi louco, coletividade, negatividade zero. Positividade, verdade, o rap underground é um microfone aberto. Mantenha aceso e me liberto, entre os dedos eu levo. Preencho as linhas do caderno, queima Babilônia e todo o império. Anticristo, capitalismo maqueia o martírio. Onde o bonito é ser bem sucedido, rico de dinheiro e pobre de espírito. A matéria não sustenta e não alimenta o sonho ou sua crença. Pratica a incerteza visando riqueza, onde é grande a pobreza. Quer ser alvo de elogio, o que não traz nada de concreto. O subterrâneo é o oposto, o inverso. Sublouco versus sucesso. Rap de protesto, o reggae é raiz, o improviso. Não posso me corromper e deixar morrer tudo que acredito. Tudo em nome do pai, do filho. Religiões dividem o altíssimo pensamento. É positivo, mas não vejo milagre sem sacrifício. Um povo mestiço, visto como tribo, 14 gerações. De Abraão a Davi, de Davi glória a Cristo que veio por nós. Nos ensinou que o nosso rei se senta no mesmo trono. Uma forma de chegar a ele é viver em harmonia com o próximo. Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Evangelho segundo o espiritismo não sigo, mas ponho fé sempre no que é positivo. Subi louco, coletividade, negatividade zero. Positividade eu desejo pra você, eu sempre quero. Ganja Groove, sistema de som, negatividade zero. Esse é CSI, já Rastafari. Subi louco, coletividade, negatividade zero. Positividade na vida é sempre o que eu espero. Ganja Groove, sistema de som, negatividade zero. Eu e o Leão, eu e o Leão. Ser feliz é ter vida na caótica trilha. As mãos me tocam, vozes que se sufocam. Olhares são espelhos que reflete a nós mesmos. Tendo os erros e acertos iguais, sempre seremos. Sempre seremos. Ser feliz é ter vida na caótica trilha. As mãos me tocam, vozes que se sufocam. Olhares são espelhos que reflete a nós mesmos. Tendo os erros e acertos iguais, sempre seremos. O que vai ser? Ganja Groove, pequeno. Igualdade, liberdade, justiça e respeito. Paz, amor, sabedoria. Nova África. Nova África. Liberdade já, lealdade já. A mente livre diz que igualdade é pra já. Liberdade já, lealdade já. A mente livre diz que igualdade. A liberdade é uma ave que voa. Vai voar, vai voar. A liberdade é uma ave que voa. Nos céus obscuros da Babilônia. Da Babilônia. Da Babilônia. Da Babilônia. Hey! Atenção, muita atenção. Atenção, preste atenção. Nessa situação, atenção, preste atenção. Atenção, muita atenção. O povo continua nessa situação. Veja ao redor, situação de vida sem glória. Me causa dor, um desrespeito com a própria história. Se é pra viver, que seja pelo que importa. Não é viver à toa, sem luta e sem proposta. É negro, o tempo passou e nada mudou. Somos os mesmos escravos que ninguém alforriou. Sem correntes, sem drogas, sem a cara do opressor. Mas no ex, sem trauma, sem paz e sem amor, tamo aqui. Só fazendo tudo que o diabo gosta. Nossos próprios manos tão se apunhalando pelas costas. Droga, tá tudo errado. É pra mané, é pra zé, é pra jão, pra malandro. É pra saber quem é contra quem tamo lutando. Não sou eu, não é você, o inimigo de quem sofre. Toda nossa liberdade guardada em casas pobres, tão num cofre. As sete chaves é bem mais grave. Tamo sendo excluído da nossa sociedade. Sem igualdade, oportunidade, uma nova vida. Sem saída e sem perspectiva. Temos fome, a fome mata. Qualquer homem nos enterra como nata. Sem nata, sem nome de dignidade. É viver bem, é sofrer sem querer. Felicidade é pra quem tem, é pra quem merecer. É triste ver que existe um espeto patife que vendeu a identidade, a honra por burrice. Quer dinheiro pra ser como uma puta do sistema. Vende a alma pra não mais sofrer, não ter mais problema. Olha lá, os favelados na beira do esgoto. Mas pra nós falar é o que causa mais nojo. Sem respeito, sem memória, sem o real valor. Somos a própria escolha que a pátria abandonou. Hoje sofredor, amanhã vencedor. Hoje sofredor, amanhã vencedor. Hoje sofredor, amanhã vencedor. Somos fiéis à glória que a história não citou. Liberdade já, lealdade já. A mente livre diz que igualdade é frágil. Liberdade já, lealdade já. A mente livre diz que igualdade. Liberdade é uma ave que voa. É, a liberdade é uma ave que voa. Nos céus obscuros da Babilônia. Babilônia. Babilônia. Babilônia. Babilônia. Babilônia. Babilônia. Groove, a sua conexão com Jah.